meuscds.com. É só ficar sozinho. Os barulhos internos começam a atormentar os meus ouvidos. Passou da meia-noite, o vento só sobra uma janela de vidro. Tô com medo e sozinho. Escuto os seus passos e aumento os compassos do meu coração. E que tá com o relógio marcando a minha solidão. E só tenho uma solução. Então vou beber pra esquecer. Se me lembra seu jeito de amar. Não encontrei quem faz o amor que a gente fez. Amor gostoso assim, só com você minha ex. Então vou beber pra esquecer. Se me lembra seu jeito de amar. Não encontrei quem faz o amor que a gente fez. Amor gostoso assim, só com você minha ex. Só com você minha ex. meuscds.com. A idade, a idade começam a atormentar os meus ouvidos. Passou da meia-noite o vendaval. Medos. Escuto os seus passos. O meu corpo. E que tá com o relógio marcando. Só tenho. Vou beber pra esquecer. Se me lembra seu jeito de amar. Amor gostoso assim. Se me lembra, seu jeito.